给他选了俩都给选过了。 Uno, este canal Gol, uno, tres, continuado. Está presente, Leta, acendendo para o 380, Gol, 1349. Bom dia, Sané 6075 decolando. Sorry, there's a little bit of a Thank you.